Não quero dizer tudo que sinto por você, pois tenho medo que você não sinta o mesmo, ou que eu termine só. Espero que a sua boca tente tatuar na minha esse desejo, no gosto da boca o beijo que você me deu. Não sai não, como tatuagem, como essa canção, ou como esse verão. Não sai do nosso coração. Vem, que eu quero ser seu anjo, ser seu de mais ninguém, ficar do teu lado e te beijar na beira do mar. Vem, seus olhos não me enganam, eu sei quando me chamam, o brilho é diferente, eu sempre vou lembrar. Eu não quero dizer tudo que sinto por você, pois tenho medo que você não sinta o mesmo, ou que eu termine só. Espero que a sua boca tente tatuar na minha esse desejo, no gosto da boca o beijo que você me deu. Não sai não, como tatuagem, como essa canção, ou como esse verão. Não sai do nosso coração. Vem, que eu quero ser seu anjo, ser seu de mais ninguém, ficar do teu lado e te beijar na beirada.